senhora presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos acompanha pelos meios de comunicação, internet e rádio. Iniciar parabenizando Tribala pelo excelente evento realizado no final de semana. Um evento que, com certeza, divulgou o nome da nossa cidade aí, né? O estado afora, que veio bastante gente de fora, então estão de parabéns. Quero também falar da máquina que foi adquirida com recursos economizados pela Câmara de Vereadores de Taquara. Relembrando algumas coisas que são importantes relembrar nessa questão. Chegou um tempo em que essa Câmara teve quase 50 funcionários. Para ser preciso, 48, né, presidente? 48 funcionários. Hoje, me parece que tem menos de 15. Mas fica em torno de 15 a 20 funcionários. Então, se reduziu no tempo do vereador Nelson, foi o primeiro presidente, né, dessas últimas duas gestões, onde houve essa mudança. Vereador em Taquara não tem assessor. As câmaras todas na volta, o vereador tem assessor. Taquara não tem. Nós não pegamos diária. Nós não viajamos a Brasília com recurso da Câmara. Quer ir a Brasília reivindicar algo ao município? Com o nosso dinheiro. A gente vai. A Porto Alegre, com o nosso dinheiro. Quer ir no interior, visitar a comunidade, ver como é que está? É sempre com o nosso recurso. Eu não estou aqui reclamando, estou apenas dizendo que esse trabalho é feito pela Câmara de Vereadores, por isso foi possível devolver este recurso que agora foi comprado a máquina, que vai ser auxiliado o hospital, a saúde, o Natal e com a economia desta casa. Também quero parabenizar o Executivo Municipal, que está... irá inaugurar nos próximos dias, acredito que até o final do ano, tomara, a nova creche, né? Ali no antigo sindicato dos comerciários, aquele prédio foi locado, como já foi dito aqui, e tomara que antes do final do ano já seja inaugurada uma creche, que é muito importante para as mães que querem trabalhar, né? Que precisam trabalhar, não que querem, mas que precisam trabalhar para ajudar na renda familiar. Também aprovamos hoje a contratação de dois veterinários que irão trabalhar no SUSAF. Eu disse aqui, numa discussão do projeto, que lá em 2010, quando assumi como diretor de agricultura do município de Taquara, o nosso trabalho já foi, lá iniciou um trabalho para que o município pudesse adotar este programa do governo estadual, que é o SUSAF. Qual a importância e o que é o SUSAF? O SUSAF permite que as agroindústrias ou indústrias que têm o certificado SIM, Serviço de Inspeção Municipal, que com o SIM podem apenas vender no município de Taquara, o SUSAF, ele habilita esta indústria, ou esta agroindústria, vender em todo o território estadual. Nós temos diversos frigoríficos, se sonhava na época com uma agroindústria de mel, mas a agroindústria de mel com o SIM venderia só no município, então talvez não valeria a pena, mas com o SUSAF, eles vão poder vender em todo o estado do Rio Grande do Sul. Existe uma agroindústria de peixe nos Olhos d'Água, lá do seu João Carlos Reis de Oliveira. Será possível vender em todo o estado do Rio Grande do Sul? Fornecer merenda escolar? Todo o estado do Rio Grande do Sul. Os frigoríficos vão poder carnear mais, comprar mais boi do agricultor. O agricultor vai ter que comprar mais milho, vai ter que comprar mais ração, vai movimentar nossa economia, isso vai gerar emprego. Parabéns ao Executivo Municipal. Eu posso dizer que isso aqui é a realização daquele trabalho que se começou lá quase 10 anos atrás, quando fui diretor de agricultura. Eu tinha, por hoje era isso, presidente. Uma boa semana a todos. Muito obrigado.